mesmas que tudo por fama e dinheiro. Mas tá aí a pobreza, mas tudo tem um preço. Me escuta aí. Um dia de chuva, muita lama e o moleque ali. Vários barracos soterrados, vi o pouco que tinha se perdendo. Um abraço, foi tudo que vivi. Violência, medo e terror. Por ferro, mulheres e drogas, se apaixonou. Teve vários exemplos, mas não aprendeu a dar valor. De nove irmãos, entre tiros e escombros, só ele é o que restou. Famílias esquecidas por puro descaso. Pessoas soterradas e você do outro lado. Me deu um motivo pra rir e não chorar. Me deu um motivo pra não me revoltar. Perdi tudo que tinha, a família e o barraco. Me mandaram pra Febem, já era um abraço. As ruas, uma escola, a cadeia, uma senzala. Minhas aulas começaram e a lição não é de casa. Cada dia é só mais um, por aqui. Em cada pensamento, a vontade de fugir. Na rebelião, a tentativa frustrada é assim. Eu sou a versão original do moleque ruim. Aquele que faz refém e queima colchão. Do moleque no telhado, na rebelião. Do menor que segura o B.O. na delegacia. Eu sou o moleque que soltava pipa na periferia. A cada lembrança, penso na liberdade. Penso em vingança, um mal pra sociedade. Revertendo o quadro clínico, tipo assim. Não quero ser, mas eu sou um moleque ruim. Sem incentivo ou atrativo, não tive sorte. Mas que Deus me livre da morte. Da morte, da morte. Me livre da morte. Pega pra você o que foi feito pra mim. Eu sou a versão original de um moleque ruim. Pega pra você o que foi feito pra mim. Eu sou a versão original de um moleque ruim. O tempo passa, eu continuo aqui. Sou de menor e pago pelo que não fiz. É dia de visitar, só que não pra mim. Meu vulto sempre foi o de um moleque ruim. Preto e pobre sempre me viram assim. O que você e o sistema querem é o nosso fim. Não fui mais uma vítima da sua chacina. Não fui mais uma vítima da sua cocaína. Nem do álcool que é vendido por aqui. Então me diz onde eu errei, o que perdi. Eu nunca entrei em uma escola, só sabia jogar bola. Nunca tive um short ou chinelo comprado pra mim. Era feliz e não sabia. Brincava, corria, pegava fruta na feira. Levava cascudo das tias, era o pretinho danado. Mas eu não era um moleque ruim. Abandonado, o passado dormiu. E acordei com o presente das ruas. Sem pai, sem mãe, dormir à luz da lua. Lutar contra a fome e o frio. Pedir esmola, engraxar o sapato do tio. Mas que você consegue ver, é isso mesmo. Sou eu batendo carteira, fuçando lixo nojento. Correndo da polícia, cheirando cola. Servindo de avião pro tráfico de drogas. Mas sei que você me ama mesmo assim. Longe da sua família e perto do fim. A cada lembrança, penso na liberdade. Penso em vingança, o mal pra sociedade. Revertendo o quadro clínico, tipo assim. Não quero ser, mas eu sou um moleque ruim. Sem incentivo ou atrativo, não tive sorte. Mas que Deus me livre da morte. Pega pra você o que foi feito pra mim. Eu sou a versão original de um